Depois que a trombeta soou, uma estrela caiu do céu. O abismo se abriu e o fumo subiu. Escureceu o sol, a dor surgiu. Mas aqueles que têm o sinal não serão tocados por esse mal. Em meio ao tormento, a esperança. Teu amor nos guarda, tua confiança. Oh Senhor, somos teus, teus sinais em nós. Mesmo em meio à dor, te adoramos, oh Deus. Em meio ao caos, teu amor nos traz a vida eterna, a paz que vem de ti. Cavalos de fogo com poder vão passar, mas os teus escolhidos não vão se abalar. As pragas vêm, mas não temerei, pois em teus braços sempre estarei. Aos ídolos não me entregarei, na tua presença firme eu ficarei. Teu nome é vida, tua luz é meu farol. Piano, 7000 BPM.